Alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade. Ronca, ronca. This is religion. Apresentação: Maurício Valadares. E aí, Edu, Papai Noel, tranquilex? Não? Pô, esse ano veio recheado, cara. Não é mesmo, né? Nada o que reclamar, foi muito legal. Saquinho cheio, né? Deixa eu aproveitar pra perguntar, tá tudo... O som tá maneiro, o retorno tranquilo? Maravilha, cara. Bom, garoto. Tá danadinho também, hein, nesse botãozinho aí. Mas como nós avisamos aqui na prévia, a prévia é sempre bacana porque a rapaziada que fica... sintonizada na rádio, né? Já tem um... Já sabe mais ou menos que vai vir já por aí. Tem, que vem... Já tem uma Information Society. Isso. Pra sair correndo. E como eu falei da caixa do Nirvana, que eu acabei de tirar o lacre aqui, a caixa deu uma desorientada total no que eu estava pensando fazer no programa. Tanto que eu não vou nem dizer com alguns dos acepipes que nós mostraremos hoje, né? Temos aqui, conforme eu disse, uma presença ilustre, que será introduzida daqui a pouco. Mas agora, o curioso pra gente começar a nossa brincadeirinha aqui, é... Desde o dia 20 de setembro, quando Ronca Ronca começou na Rádio Cidade, acho que umas 15 edições que nós já fizemos, todas elas começaram com o Negozinho cantando em inglês, né, cara? Mas hoje mudou tudo, cara. Ah, é? Hoje, bom, vamos ouvir, então. Se tiver som, fica melhor ainda, né? Então vou voltar, tá? Aí, garoa. galera do Ronca Ronca, que é o Lopes Maravilha do Rock Bola. A parada é a seguinte: eu comi muita rã com manteiga. Eu tanto pulo quanto escorrego. Chegou a hora do pau comer. Ronca Ronca. A Rádio Rock. Enfim, nós que nunca começamos com outra língua que não fosse a do Shakespeare, começamos com Canastra Novíssima, banda, novíssimo disco dessa banda carioca. Nós ouvimos a canção Meu Cappuccino, o disquinho acabou de sair, olha só que coisa linda, cara. Sente aí, Edu, você que é nosso arquivista. Simplicidade. Canastra. Hã? Com simplicidade, né? Simplicidade total, é muito bom gosto, né? Legal. Em breve, provavelmente semana que vem, a gente vai fazer uma promoção aqui com o disco do Canastra. É a turma do Acabola Tequila, Marcelinho, super baterista. Uma coisa linda, né, cara? Produção independente da música brasileira, botando a ema pra gemer, né? É, meu amigo, Pink Floyd, né, cara? Comfortable, não. Olha só, nós temos dois CDs aqui. Vou botar logo a promoção no ar, pra negozinho não ficar muito desesperado, né? Dois CDs que marcaram 2004 de maneira muito linda, né, cara? Já vou passar pro outro, hein? Segundo a revista inglesa Q, não confunda a pronúncia, esse trio que não tem guitarra, o Keane, K-E-A-N-E, é a banda do ano, é a banda de 2004. E aqui ao fundo, a outra, Scissor Sisters, que reinou nas pistas do globo terrestre. O que, que é isso, cara? Esse quinto, a gente toca aqui também. É, toca. Dizem os entendidos que é a versão não turbinada do Coldplay. Pra falar melhor do que nós, né, que somos leigos no assunto, tanto falar do Keane quanto o Scissor Sisters, estamos aqui ao nosso lado, para a nossa felicidade, a lenda viva de Marcelo Caipirinha, diretamente de Leeds, UK. Você vai falar com o Ferrari hoje, hein, cara? Ele tá doido pra te pegar. E aí, Marcelo, como vai o Rio de Janeiro? Tsumani, que tu viu aqui embaixo, cara? Chegando ao Rio de Janeiro, diretamente de Leeds, a alegria é muito grande estar aqui no Ronca Ronca, testemunhando a tsunami aqui que bateu na Baía de Guanabara, adentrou aqui a Candelária, Presidente Vargas. A gente vai falar do Tsumani muito hoje no programa de hoje. Eu proponho até a gente parar de tocar música, umas 5 músicas do Nirvana gravadas no Rio de Janeiro, tá bom a gente falar do Tsumani, né? O que você acha, Edu? Você acha que a coordenação da rádio apoia ou não? É engraçado que lá aconteceu, acha engraçado? 40 anos depois aqui, é todo dia, o tempo todo. É por aí, hein? Mas enfim, pra quem não tá ligando o nome, a pessoa e a voz, Marcelo é nosso amigo de muitos anos, já circulou por Nova York, Londres, Paris, Birmânia, ali a Ásia, aquela área meio devastada hoje, e veio passar a virada do ano com a gente. Evidentemente trouxe um monte de regalos pro programa, e já há muitos anos ele que abastece o Ronquinha com as novidades, né? Nós tocamos os Strokes pela primeira vez no Patropi, graças a ele e outras bandas mais, né? E o Scissor Sisters e o Keane, falam alguma coisa pra você, Marcelo? O Scissor Sisters é uma banda cultuada, beça lá naquela ilha lá hoje em dia. O Keane é uma banda que faz sucesso mesmo, né? Uma banda que vende disco pra cacete, tem uma torcida enorme lá, mas não é. Um é mais o lado do alternativa, do cultuado, e o Keane é a banda mais mainstream, mas vende disco demais lá. E estourou, tem um disco só lançado que eles têm. É, e tem essa característica, não tem guitarra, né? É, não tem guitarra. Não é tem baixo, guitarra. Bateria. São três caras. E serrote que o cara toca. É um piano aí, né? Piano total. A marquinha da banda é um pianinho. Olha o Keane aqui. Bom, apresentados os dois, né? O Keane e o Scissor Sisters, vamos detonar a promoção pelo site da Rádio Cidade. É o www.radiocidade.fm. Obrigado, Marcelo. E isso, faz aí o contato com a gente, clicando, né, no link do Ronca Ronca. E aí, é o seguinte, faz esse contato pra levar aí um desses dois discos, ou seria um ouvinte levando os dois? Eu não entendi aí. Não entendeu porque eu não falei estupidamente, como sempre, eu. O que vai faturar, são 4 que vão faturar, aliás, 5 vão faturar os dois discos. Logo, promoção mesmo. Você não deixa 4 com o Edu levando os outros dois que sobram? Edu, você leva o que você quiser, né, meu amigo? Presta atenção. Pedindo no ar pra garantir. Presta atenção. Olha só, deixa eu aproveitar pra dizer, Maurício, que a gente tem uma promoção também. Se bem que eu vou deixar isso aqui pra você tocar o Nirvana. Essa deixa pra depois. Ah, é? É, parece então, que. Então tá valendo no ar, a promoção. 5 ouvintes, cada um leva os Scissor Sisters e o Keane aqui ao fundo. Agora vai ter que responder a perguntinha, né? A perguntinha é mais fácil que tirar biscoito da boca de criança. Falo desde o início do Ronca Ronca aqui na Rádio Cidade. E já falei hoje, de que cidade no Reino Unido vem nosso amigo Marcelo Caipirinha? Em que cidade ele está sediado? Difícil? Vários discos gravados ao vivo ali na universidade onde ele circula. The Whole Live Art. Mas ouve só. Segunda-feira passada eu não mostrei. Nós tínhamos um compromisso aqui com a nossa torcida de toda segunda-feira mostrar o. Não, não é isso não. Mostrar alguma sessão do John Peel. O Marcelo vai falar bastante de John Peel. Uma banda pedida direto aqui. This is the Mob World. This is the Mob World. I'm world. This is my world. Ronca, ronca. Thank you. Cidade. The Jam com Big Boy, nem ele esperava, né? The Jam com This is a Modern World. London Girl, London Girl, London Girl. This is a Modern World. Desorientação total. É engraçado que desde a primeira edição do Ronquinho aqui na Rádio Cidade, Negozinho pede direto o Jam no programa de hoje. Programa de hoje. Do programa. E hoje, essa segunda-feira que na semana passada eu não mostrei uma Peel Session, parece que foi sacanagem. O fã-clube do Jam entrou pesado no site da Rádio Cidade pedindo a banda do Paul Weller. Bom, nós abrimos o programa com Canastra, meu cappuccino, logo depois um compacto 7 polegadas que o Marcelo já tinha mandado há bastante tempo, de uma banda japonesa, ou seja, nós começamos com duas línguas até então inéditas, o português e o japonês. E Marcelão? O Poly Six, a história é a seguinte, é uma banda que no Japão tem já uns 5 ou 6 discos lançados, mas saiu uma coletânea deles lá agora na Inglaterra, o primeiro disco deles lançado lá, e tá com a torcida grande lá. É uma banda que, assim, visualmente parece um pouco um Divo, pra quem lembra do Divo ali pelos anos 80, mas o som... Foi esse som que a gente ouviu aí, que é muito mais pesado que o Divo jamais foi. É um Divo misturado com um Buzzcocks, né? Nós ouvimos a música Kaja Kaja Gu, que é uma sacanagem que eles fizeram com Kaja Google, uma banda inglesa bizarra dos anos 80. E o curioso dessa gravação é que eles chamaram o baixista original do Kaja Google para tocar nessa canção que nós acabamos de ouvir. E o mais bacana também é que esse compacto tinha um picture disc maravilhoso, né? Lindão mesmo, né? Edu, tu tá sem microfone, né? Não, na verdade eu tenho dois. Eu vou lá ou venho aqui. Aqui, é impressão minha ou... É impressão sua. O David Bowie chegou a fazer participação no Divo. No Divo? É. É mesmo? Tem um disco que tem do Divo que tem participação do David possível. Bowie. O Bowie participa de quase tudo, né? É, calma. Olha aqui, diz o telefone da rádio pra rapaziada ligar, né? Pedir alguma música. Isso aí. Vamos continuar atendendo a galera, apesar das promoções hoje estarem diretamente pro site, mas vamos lá. É o 2221-1029. A memória é o bicho. Liga aí pra falar com a gente, vou atender aqui. A gente mesmo atende aqui, né? Falando com a galera. E também a promoção que tá rolando é pra você dizer pra gente qual é a cidade de onde vem o Marcelo. Tá aqui. Exatamente, qual a cidade no Reino Unido que vem o Marcelo. Já teve um time de futebol forte até há 2 anos atrás. Hoje caiu pra segundona lá, não? Tá na segundona. Ai, agora ameaçado de cair pra terceirona. Ih, rapaz. E valendo então os dois discos. Os dois discos do Ken e do Cisa Sisters. E como a gente tá com a coordenação da rádio em peso aqui hoje, passei com a presença do Marcelo, né? Popular caipirinha, ali naquela parte da Inglaterra, a gente leva o programa até as 2 horas da manhã, né? É, pode ser. Estão ouvindo o programa, né? Já pediram um disco, estão cheio de gracinha. E também tem isso, você pode ligar para cá pro telefone 2221-1029, dizendo se vale essa nossa ideia de a gente tocar umas 4 ou 5 músicas do Nirvana gravadas no Rio de Janeiro, então... em demo, versão demo, e a gente ficar falando lá da catástrofe lá na Ásia, né? Bicho, que situação. Já teve lá, Marcelo, naquela área ali? Tive na Tailândia. Mas ali naquele? Não. Não tive, na parte litoral por ali eu não tive, não. Rapaz, que situação, hein? Agora olha só, hein? Molly wants a cracker. She'd like me to get off her first. Maybe she wants some water to put out the blowtorch. Listen to me, have some seed. Let me care. Dirty wings. Let's take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Polly wants a cracker. Maybe she would like some food. She asked me to untie her. A chase would be nice for a few. It isn't me, has some seed. Let me clap dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Listen to me, have some seed. Let me clip the dirty wings. got yourself. Want some help? Please myself. Falling. Falling says. Molly says her back hurts. She's just as bored as me. She caught me off my guard. It amazes me the will of instinct. More to me, I'll succeed. Let me clip dirty wings. Let's take a ride. Catch yourself. Want some help? Please myself. Got some rope, some dope. I promise you, haven't you? Something mean, stop to mean. Something if, magazine. It's not too real, it's not too fake. Give your eyes, see my scene. It's in my team, Miss Marine. Thank you. Cidade. Desorientation total, né, velho? Total. Ouvimos então duas músicas versão demo do Nirvana. Ambas as duas pertencem a essa caixa alucinante. Quatro CDs que a coordenação da Rádio Cidade fez a gentileza de me dar de presente hoje. Tirei o lacre aqui, Nirvana With The Lights Out. Aliás, falar em presente, a coordenação que está em peso aqui, conforme eu disse, poderia dar, né, um presente para nossa torcida de Papai Noel, estender o programinha hoje até 2 horas da manhã, né? Exatamente. Qual o telefone para a rapaziada ligar e pedir? 2221-029. De novo, Edu? 2221-029. Ligue para cá. Já tem aqui resposta a sua solicitação à torcida também. Então, aí a promoção é com o CD do Keen e do Sister Sisters, 5, cada um leva os 2. Rádio Cidade, www.radiocidade.fm. À direita, Ronca Ronca. Nome, aí o detalhe, hein? Nome completo, nome e sobrenome. Seu telefone, a Vera, porque tem muito engraçadinho que manda telefone 00000111. Aí a rapaziada da promoção aqui não consegue entrar em contato, é nego vem aqui injuriado, joga pedra, camisa do Flamengo, quebra tudo, essas coisas, né? Coisa de Sutumama. Como é que é o nome do vento lá, da onda? Tsunami. Hein? Tsunami. Que isso, Então, a promoção é você entra lá no, clica no Ronca Ronca e diga de que cidade no Reino Unido, cidade inglesa, vem o Marcelo Caipirinha aqui, que tá com a gente hoje aqui, vai contar história pra caramba. E o Pauli Six, Marcelão? O Pauli Six, uma história que não rolou na primeira, que o Pauli Six foi o último grupo a fazer uma session no programa do nosso amado, idolatrado, salve, salve, John Peel, né? E saiu na Mojo quando saiu a paradinha ali das 20 melhores sessões da história do Peel, informação que consta ali no Tico-Tico. Tico-Tico, rola uma propaganda do Tico-Tico aqui? Lógico, claro, pô. Fala aí, Tico-Tico. Tico-Tico. Então, segundo consta no Tico-Tico, a Mojo fez uma lista ali das 20 melhores sessões da história do, programa do John Peel, uma delas do Pauli Six. Tico-Tico é o, a trozobinha que eu escrevo diariamente no site do Ronca Ronca, www.roncaronca.com.br. Outra coisa maravilhosa que o Marcelo trouxe hoje pra gente, olha o peso, hein? Segura aqui, isso aqui é o Strokes tocando Clamp Down do Clash. compactinho 7 polegadas é o último compacto do Strokes, de uma música que pertence ao disco já lançado há bastante tempo, né? É, do segundo disco deles. A barulheira. Compacto que destaca a música The End Has No End. Essa rapaziada não se lembra? Marcelão, quer atacar de Djalma aí, virar o lado do disco pra rapaziada se lembrar do... Na marra mesmo, vou nem tirar, não vou nem abaixar o som, hein, cara. Cuidado que a agulha custa caro pra caralho, cara. Uhum. Vai falar do Citomama ou não vai falar, cara? Aí, vai, virou, botou, encaixou, meteu lá. Pode ser em qualquer lugar mesmo, tá bonito. Vai mais pra aí. Ah! Essa é a música que tá no... É legal essa música, né? Negozinho não deu muita bola, né, pro segundo disco dos Strokes, né? Por isso aqui, se você ouve, assim, sem dizer que é do disco que já saiu, nem vai... Caraca, música nova dos Strokes. Não, mais do que isso, o primeiro disco ficou calcado na história do cara ser niteroiense. O baterista ser niteroiense. Peraí, Edu, devagar, peraí. Só isso, disseram da banda. Aqui nas imediações da Bahia de Guanabara. Sim, só disseram isso no primeiro disco. O Strokes é uma banda que paga, pô, foi super exposta, né? Foi uma banda que... Parece que o Júlio Baiano entrou em cima dele, né? Driblou três, quando ia entrando na área, o nego começou a derrubar de tudo que é jeito. Flying Caesar. Mas você não vai encontrar ninguém que não diga que esse disco segundo é tão bom quanto o primeiro. Mas o negócio é que... Se o Strokes lança um disco duplo, o primeiro e o segundo, tá bonito, tá lindo. Clássico. Olha que bacana. Clássico. Não, é engraçado a gente estar com o Marcelo aqui, conforme eu disse no início do programa. Ele foi o cara que, pela primeira vez, viu os Strokes, o primeiro cara que falou: Maurício, aqui em Nova York, ele morava em Nova York. Não tá mais na cidade, que é a promoção, né? Que bom que você não falou. Ele tava em Nova York, falou: pô, vi uma banda espetacular de uma garotada aqui em Nova York, chamada Strokes, eles vão arrebentar, não sei o que, babá. Aí mandou o compacto, aquele primeiro compacto de... Era 12 Night, aquela música com Night no título. Night Shift, pronto. Enfim, e engraçado, quando o Strokes começou, todo mundo ouvia Velvet Underground, ouvia Rolling Stones, ouvia o diabo aqui, né? E como todas as informações se transformaram no som dos Strokes. Os Strokes tem um som que, porra, de 10 bandas brasileiras independentes, 6 tem uma influência dos Strokes, né? Como Los Hermanos. Los Hermanos, né, criou um som absolutamente único, né? E tem banda que tem o mesmo som dos Strokes e do Los Hermanos. É impressionante, cara. E isso aqui, se a gente ouvisse há 3 anos atrás, pô, isso parece Velvet Underground, parece Studios, mas não, é Strokes. E teve uma onda lá de bandas nova-iorquinas também igual aos Strokes, mas como não tinha nem baterista niteroense, acho que não foram muito longe. Não, e a onda prossegue até hoje. Todo dia a gente ouve uma banda igual aos Strokes, né, cara? Todo dia tem uma parecida. Mas só uma tem um baterista niteroense. E que é casado com aquela fofinha, né? A Drew Barrymore. Pelo menos tirou onda com ela aqui. Coordenação liberou de 12h às 2h, presente Papai Noel da Rádio Cidade para nossa torcida. Qual o telefone para 2221029. Galera, tá ligando, a gente tá pegando aqui as informações, os recados. Agora, o pessoal pediu, em vez de 4, você jogar 5 daquela do Nirvana que você prometeu aí. Ah, é? É. Então mostramos duas, né? É. Faltava mais uma? Ou mais uma, né? Não, antes de mostrar mais uma do Nirvana, vou, coincidentemente, a presença do Marcelo Caipirinha aqui, uma homenagem a ele. E agora quem poderá me defender? Caipirinha, vem! Eu gostava com a minha chuchu. Sigo me esbeba. Champagne, sai de bicicleta, é fantástico, é tudo de graça. Quando tem amiga nos eventos e no bar, fudeu, é mais de graça. Compra água, pega pinga, troca justa. Quando a dose tá no meio do copo, pra bem amiga justa. Custa nada, as mulher feia viram gata. O bafo não é cebola, mas maltrata. Abre duas contas no bar, o cúmulo. E aí, Marcelão, curtiu a homenagem, cara? Tô chorando aqui, bicho. As lágrimas estão rolando aqui. Esse é o disco do De Leve, que há várias semanas eu ameaço tocar e hoje, coincidentemente... Coroação dos anos de ouvinte desse programa. É. Música feita pra você, mais um momento de emoção, mas essa bateu todos os outros. Caipirinha mesmo. Lágrimas rolando aqui. O De Leve se apresentou no Team Festival lá em São Paulo. Bacana pra caramba. Botou a paulistada pra sacolejar o esqueleto. Pô, vou ver se eu faço uma propaganda dele lá na cidade da promoção. É, pra ver se ele tá lá. Verdade. Quais são os maiores discos gravados lá na sua universidade? Diz aí, pode falar, pode falar. Pô, o clássico é o do The Who, né? Que todo ano aparece aí, lista dos 11 melhores discos de todo o tempo. Ao vivo. É. Um deles é o gravado lá no bandejão da minha faculdade. É o Live at the Lido. É, o nego empurra a mesa pra lá e grava. Oh, como é o nome do disco mesmo, hein? Live at the Lido. Aumenta o sonho, fecha o vidro, coloca no passo no rebolso. Pra quem não viu o passado, esse presente que importa. Vamos voltar à caixa do Nirvana. A música é rapidinho, 1 minuto e 56. Olha. Caixa que a gente pode conseguir também acessando o portal da Rádio Rock, que é o 9976-1144. É mesmo? É. Acesse lá pra saber detalhes. Eu dei sorte de não ter faturado hoje da coordenação lá. Conseguiu Lages, antes, né? De tudo. É, beleza. Eles são muito bonzinhos, né, cara? São. Turma boa pra caramba. Ronca, ronca. Eles passaram ali pelo Cito Mama e... Cidade. Kurt Cobain no auge de sua desorientação no Rio de Janeiro. Esse estúdio, que pertenceu durante muito tempo à RCA, fica bem em frente à estação da Praça Cardeal Arco Verde, ali em Copacabana, do metrô. A estação do metrô ali fica hoje a companhia dos técnicos. Uma galeria, tem uma turma da Maromba ali, uma rapaziada de musculação há muitos anos. E lá o Nirvana chegou meio que na moita total e gravou várias canções, né? Estavam aqui meio que de bobeira, o Kurt Cobain precisando ejacular, né, cara? E eles foram pra lá, né? Chegou a ver o Nirvana, Marcelão? Não, nunca vi. Exato. Na época do Hollywood Rock, nem tava aqui. Mas por lá, não vi nunca, não vi nunca. Nova nunca York? Vi, nunca vi. Fala, Edu. Tem ouvintes interagindo aqui com o Marcelo. O nome dele é... Olha, cuidado que ele interage mesmo, hein, cara. É. vai interagindo. É o Paulo, ele diz o seguinte, aí, Marcelo. Aí não dá. Se você tomou conhecimento do anúncio da possibilidade dos Strokes lançar disco ao vivo, e se você sabe por que isso até agora não aconteceu... E aí, inteirando aqui mais perguntas dele, é Television ou Dead Boys? Tem informações sobre essas bandas? Tem conhecimento? O Television é uma das outras bandas, como o Maurício está falando, que muita gente vê no som dos Strokes, né? Mas é uma banda mais alternativa em Nova York. O Papo das Músicas ao Vivo, como é o nome dele, Paulo? Isso. Ô, Paulo, corre atrás, tenta encontrar os compactos dos Strokes. Tem um montão de compactos com o lado B de música ao vivo. Como esse Clampdown que rolou aqui hoje, uma versão da música do Clash. Gravado ao vivo, gravado show, ao vivo com os shows. Legal. E o curioso também nessa caixa do Nirvana, que tem um encarte super bacana, né? Um livrinho super cheio de informação, E algumas duas músicas dessas gravadas no Rio, eu não sabia, foram usadas como lado B de compacto do Nirvana. Não sabia disso, mas duas ou três, né? Eu e o Marcelão, a gente tava dando uma pesquisada assim nas músicas gravadas aqui no Rio de Janeiro. Mandar um abraço pro Márcio, ouvinte nosso de toda segunda-feira, é segurança de um condomínio na Barra, trabalhando ou não trabalhando, ele tá sintonizado no programa da gente. Recentemente eu falei que iria fechar uma edição do Ronquinha única e exclusivamente com alguma banda, né? Fazer uma coisa meio temática, assim, meio conceitual, e falei que um dos exemplos poderia ser o Husker Du, né? Cara, chegou uma batelada de e-mail pedindo que esse programa, esse primeiro temático, venha a ser com o Husker Du. E uma ouvinte nossa pediu nominalmente uma canção do Husker Du pra nós mostrarmos, seguro. Boa hora do palco, meu. Ronca, ronca. A Rádio Rock. Galera do Ronca Ronca, que é o Lopes Maravilha do Rock Bola. A parada é a seguinte: eu comi muita rã com manteiga. Eu tanto pulo quanto escorrego. Cidade. Ai, meu Deus do céu, o coração chega a doer com o Husker Du, Marcelão. Candy Apple Grey, disco. 10 músicas, não tem nenhuma mais ou menos, assim, né? Nós ouvimos pedido pela nossa ouvinte, Don't Wanna To Know If You're Lonely, aí eu fundo Sorry Somehow. E o engraçado é o seguinte, o Husker Du sempre teve à frente, né, o Bob Mould, depois fez o Sugar, carreira solo, essa coisa toda. Agora, pra mim, a alma do Husker Du é o batera, o Grant Hart, que tem as músicas mais sinistras, como a que nós mostramos, e qualquer outro disco, Flip Your Wig, Zen Arcade, pra mim, o meu gosto. E o Grant Hart fez depois Nova Mob, criou uns discos solo muito legais. Volta e meia a gente toca aqui, né? Mas o Grant Hart, acho que ainda não toquei aqui nessa versão ronquinha na Rádio Cidade. Eu mostrei o Sugar. Acho que na primeira edição, não foi que tu ficou pulando aqui, Edu? Sugar, me lembro, gostei. É, rapaz. Tá na hora de tocar, então, né? Tá na hora de tocar. Segunda-feira eu faço um módulo do Grant Hart. Fala, Marcelão. Uma coisa que eu tava comentando, das coisas que a gente vê no Ronca Ronca nas diversas edições, o Husker Du foi um grupo que eu ouvi pelo Ronca Ronca, o Radiola, alguma das versões antigas. E na época era uma coisa assim de difícil de gestão, né? Hoje em dia é a fonte de tanta coisa. Exatamente. Que tá aí, né? É o outro que apareceu e criou um caminho, né? É como, por exemplo, você hoje ouviu Poly Six, por exemplo, que coisa bizarra é essa? É. Daqui a 3 anos, tá o som do Poly Six em um monte de lugar. Pode escrever. Falando da promoção pelo site www.radicidade.fm, você tem que dizer aí qual é a cidade de origem do Marcelo que tá aqui com a gente hoje. Cidade inglesa de onde ele vem, senão não falar Campinas é sacanagem. Essa é a dica, né? Que a cidade é inglesa. Cidade inglesa onde o Marcelo tá sediado há bastante tempo e toda segunda-feira eu falo aqui no site, mais fácil tirar biscoito realmente da boca de criança. Então, são 10... Tem alguma coisa mais fácil tirar biscoito da boca de criança? Não que eu me lembre agora, mas são 10 discos, 2 para cada 20, cada dois um. 2 para cada 20, do Keen e isso. Do Caesar Sisters. Você diga qual é a cidade, nome, sobrenome, telefone certinho, né? Mas aí me diz uma coisa, o cara para ganhar o disco tem que dizer a cidade certa ou vale a imaginação? Que de repente... Não, vale tudo, uma criatividade, né? Acaba, é, lógico, claro. Só não vale ofender, né? Na verdade, vale também, pô. Na verdade, se o cara conhecer bem o mapa do Rio de Janeiro, ele vai localizar uma dessas cidades que repete o nome. É... Já demos várias dicas aqui, o do Ru, gravado ao vivo, né? O time que é pra segunda divisão já é mais difícil, né, cara? Vamos falar do Situmama, não? Situmama da Presidente Vargas ou lá do Maremoto? Mas o Edu, você que é um cara que gosta desses pensamentos filosóficos... Falar em pensamento, tem dois aqui da comida chinesa que vem ainda agora, ó. Pode falar um? Porra, sacanagem, cara. Vai, o que você ia dizer aí? Diz aí. Não, mas é curioso, assim. Um Arnaldo Jabô desse vai escrever alguma coisa sobre o. Como é o nome da onda? Tsunami. Mas é curioso, né? Que vem uma tragédia dessa, né? Devasta. Porra, sei lá, vai chegar a 30 mil mortos nessa brincadeira? É, a última vez que eu olhei a notícia estava em 25 mil. Cacetada, né? Agora, é que nem o Edu falou, a gente tem ondas muito maiores do que essa diariamente no Brasil, né, cara? Quer dizer, se a gente pegar hoje qualquer jornal, abrir e colocar o dedo em qualquer página, vai ter uma onda muito maior que vem daquela marolinha que é formada muitas décadas atrás, a corrupção, né, a mania que o brasileiro tem de levar vantagem em tudo, né, farinha pouca, meu pirão primeiro, aí vai crescendo a onda, vai crescendo a onda, vai crescendo a onda, não sobra pra ninguém, meu amigo. É por aí. Você quer ver um Situmama sinistro, vem aqui na Presidente Vargas, aqui embaixo da rádio, aqui no início da Presidente Vargas, é esquina com o Rio Branco. Passando aqui, segunda-feira, 11h30, meia-noite. Isso é uma coisa muito mais devastadora do que qualquer tragédia como a gente tá presenciando na Ásia, né, é uma coisa de maluco, cara. É o, meu, agora diz o nome da onda mesmo. Tsunami. Então, o que tem aqui o... Sei lá, vamos dar um tsumano, desumano. É, desumano. Gostei disso aí. Gostou, Edu? Não gostei. Não, desumano é uma onda brasileira que vem devastando a gente nossa vive, terra há a muitas gente vive, é a arrebentação desumano que acontece aqui, né? Porra, ficou bonito agora, hein? Marcelo tem história pra contar sobre essa música aqui também, ó. Essa seria uma boa promoção também, dizer quem canta essa música, né? Nunca mostrei esse disquinho aqui, tava esperando você chegar, Marcelão. Mas enfim, esse é o Electric Six, uma banda de Detroit, e ali parece que é todo mundo farinha do mesmo saco, né? E essa voz aí ao fundo, já cantou, né? É, ele canta no refrão. É nada mais, nada menos que Jack White, White Stripes, né? E ficar na moita, não tem crédito, não tem nada. É, não tem crédito no disco, negaram a presença do White Stripes, é um pouco da... Do Jack White, da confusão, só, né? É, do Jack White, é um pouco da confusão que o Jack White gosta de criar, que até hoje a gente não sabe se o cara é casado com a Meg White, se é a irmã dele, mãe dele, filha dele. Eles gostam de ter essa névoazinha em volta, né? Essa música lá em Leeds era música que tocou muito na noite. Eles tiveram outro hit, uma música chamada Gay Bar, que chegou até em primeiro lugar nas paradas inglesas. Onde que tocou muito? Naquela cidade ali da Inglaterra. Tá valendo a promoção, tá, né? Tá muito fácil, hein, cara? Tá muito fácil essa brincadeira. Mas é o Jack White, cara. Bacana pra caramba, né? E o Jack White é outro também que... E o LP, tem produção dele também. Essa outra música que eu tava falando, Gay Bar, se não me engano, é produzida pelo Jack White. Também o Jack White produz metade do pessoal de Detroit. Detroit, né? É. Mas o Electric Six existe ainda? Eu acho que sim, cara. Mas ele foi uma banda também que tiveram três músicas que fizeram sucesso imenso. Mas quando todas elas têm um clima assim de piadinha, de ser engraçado e tal, a piada ficou meio gasta. Não sei se eles vão aparecer outra vez, não. Saúde, Edu. Obrigado. Mas o som é bacana pra caramba, mas... Olha só, falar em som bacana aqui, ó. Olha essa vozinha aqui, ó. Caramba, que responsa, hein? Lá da tua cidade, hein? Ao vivo no bandejão? Isso é uma boa vinheta pro programa, hein? É. Ao drama Mr. Keith Moon é Flórida, meu amigo. Brincadeira, cara. Que situação, hein, cara? Agora o Keith Moon falando, ó. Keith Moon, pra quem não reconheceu o nome, é o... Foi, durante muito tempo, baterista do The Who, né? Olha a vozinha dele falando. Splendid, thank you very much indeed. And now... As always, the Who are on top of everything. And we'd like to continue with our latest single, Squeeze Box. Agora, eu no iniciozinho do programa, te ameacei, né, Marcelão? Disse que o Ferrari tava pra te pegar, né? Não. Bota Ferrari no ar, não, cara. Vai entrar aí, Ferrari? E aí, Ferrari, tranquilo, cara? É, essa onda levou a dona Rosinha, né? Essa ondinha. Vou ver aqui, Ferrari. Boa noite, Bambi. Tudo bem? Para... Como é que tá, Jonimar? Olha, hein? Aqui. Como é que tá, Jonimar? Ó, sempre... Ele falou um dia desse assim, a rede do som é de like the music do Bambi do Marfrente. Ô Ferrari, fala. Você disse que tava com vontade de bater uma caixinha aqui com o Marcelo, que vem diretamente lá dessa cidade, que é... A Volta Redonda da Grã-Bretanha. É isso aí, é essa mesmo. Mais uma dica, hein? A Volta Redonda, eu imagino, a imagem, Marcelo, a intro em Leeds. Que isso, cara, não pode falar não, bicho. Tá uma promoção rolando no ar aí. Não tem problema. Ninguém acredita no que ele fala mesmo. Passa três, porra. Vassouras. É, ali, por ali, perto de Vassouras. Por ali, por ali. Quem conhece Vassouras e Passa Três é ali. Segundo aquele livro que eu li, daquele Jamarão, eles ficavam lá tocando punheta, sei lá o que eles ficavam fazendo lá. Né? Aonde era isso? Ficavam juntos tocando punheta no outro. Era Pino, Barone, Barone, Quero punhetinha, que tinha lá, punheta. E Esse é o fundo do Ferrari, mas o outro fundo é o Jack White by Stripes. Ô Ferrari. Que fundo, cara? Passa alguma. Hoje eu tô pensando no fundo da Bahia, na Indonésia, coitado. Gente, pra caralho, ó. Passa a sua informação, passa a sua visão, melhor dizendo, sobre o Tsumani lá do. Na Ásia, aqui pro Marcelo, que o camarada, que é um brasileiro que tá fora do Patropi há muitos anos, né? Yes. E vê a nossa terrinha, por mais que ele seja muito informado e tenha sempre contato com a rapaziada aqui, ele vê o Brasil de muito longe, né, cara? E circula ali por aquela área. Porque qualquer um é muito fácil, quem mora na Europa, ficar circulando por ali. Por exemplo, o Ricardo, que mandou uma foto maravilhosa lá do Saara, do boné do Ronca Ronca, recebi um e-mail dele anteontem dizendo que tá descendo o Rio Nilo, vai até Luxor, e tá com o boné fotografando o boné. Quer dizer, eu fiquei até preocupado que o Ricardo é metido aí nesses lugares, né? É, vai acabar com o suco no rabo, hein? Aí tá fantástico. Por que um toco, cara? Hã? Por que um toco? Que toco, que rapaz? Não drama, Mr. King Food. No Palácio Guanabara. Onde tem todo. Não drama, Mr. King Food. Chamado Puta Que Pariu. É o drama, Mr. Seafood. Bom, Ferraz, você não tem nada pra falar com o Marcelo sobre o Tsumani, não, né? A sua visão paquetense do evento. É a foz do Rio Paraíba. Hein? É a foz do Rio Paraíba, quando o Rosinha lava um barro. Ai, meu Deus do céu. Situação, hein? Dá pra levar ele lá pra BBC, não? Não, ele entra ali direto, não é, né? Vamos já. Qual rádio que o Ferrari se ajustaria? Assim? Radio 3. Rádio 3. Rádio 3. A 3 tá muito funcionando. Tem Radio 15. Tem. BBB Radio 15. Uma Galaxy Kiss FM. Ó, promoção pelo site, lá com os CDs do Kino dos Cisos Sisters. É, vale até meia-noite de quarta-feira, tranquilo? Isso. Rapaziada, para ter um acesso ao computador, www.radicidade.fm. Pessoal que não tem, não é, é excluído digital, vai chegar no trabalho e vai fazer lá o acesso. Exatamente, até meia-noite de quarta-feira, valendo. Clica no Ronca Ronca à direita e ali você bota seu sobrenome, telefone certinho e diz de que cidade o Marcelo Caipirinha está vindo do Reino Unido. E para quem tá com dificuldade, pode olhar no Tico Tico, ah, que tá. vai ter uma presença. É, com certeza. Algo mais a declarar, Edu? Não, só agradecer a galera que ligou aí. É mesmo? Muita gente, legal pra caramba. Chegou o comunicado oficial aqui que a gente vai ter as duas, não? Não chegou não, rapaz. Então vamos ter que correr atrás disso, né? É. O que a gente faz? Manda um e-mail lá pra cima? Vou mandar uma carta circular. Já arrumei o envelope redondo aqui. É. Eu mostrei aqui um pedacinho do The Who gravado ao vivo, uma faixa extra que vem na nova edição do disco bacana pra caramba, The Who by Numbers, que filmou falando aqui da música Squeeze Box. É o drama, Mr. Keith Moon. Splendid, thank you very much indeed. And now, as always, the Who are on top of everything. And we'd like to continue with our latest single, Squeeze Box. Mama's got a squeeze box she wears on her chest. When daddy comes home, he never gets no rest. She's found the music in the whole damn street. Now she's playing all night, and the music's alright. Mama's got a squeeze box that he never sleeps at night. She goes in and out, and in and out, and in and out, and in and out. Now she's playing all night. Dormir com os cobertores Paraíba de Acrilã, não precisa a mamãe mandar. Agradecer a participação da nossa torcida pelo telefone. A promoção, repetindo, vale até meia-noite de quarta-feira. Ligue. 2221 Acesse, perdão. Tá, aí é outra história. www.radicidade.fm, clicando à direita no link. Ronca Ronca, nome e sobrenome, telefone certo, diga de que cidade. Marcelinho Caipirinha, nossa fonte principal de informação, está sediado no Reino Unido. Marcelo, obrigado pela presença. Você vai embora dia 4, né? Vou embora dia 4, mas vou ficar esperando o dia do Ronca Ronca, tá na internet pra eu ouvir lá direto. Ah, não, tô providenciando. Ouvir ao vivo, a briga é muito grande, cara. Eu ouço um minuto e cai, um minuto ah, e cai. Ah, é? Não. Ah, é? Tem disso, é? Fala de novo. A briga pra ouvir pela internet é grande. Tem que se conectar 3 horas antes. Que situação é mesmo, hein, cara? Switch me, the great honor. Oh, the Who. Playing a short section of the song without Keith Moon, who's always on top of everything. Então, beleza. Aqui, a parada é a seguinte, vamos explicar aqui o Citumani que tem aqui embaixo, é sinistro. Então, a rádio funciona com segurança, com bababá, bebê, e todo mundo tem horário, né? Então, não dá realmente para abusar do trabalho da rapaziada. Obrigado pela audiência, beijinhos. Participe do site, participe da promoção. Segunda-feira a gente volta live. Obrigado, Edu. Falou, Maurício. Falou, um Marcelo. Tchau, todo mundo. Obrigado aí. Anyway. Now, Keith refuses to do it because... This one is a song which excludes him because he's got beautiful brown eyes. What the fuck is this? Ronca Ronca. Cidade.